doce mel. Quero te amar e desfrutar do teu céu. Esse balanço feito pra gente dançar. Te beijo toda faceira, vem ser minha pra balançar esse meu pobre coração. É demais a emoção que eu sinto por você. E nesse embalo, nesse passo, nesse abraço, eu te agarro, eu te amasso, tudo em volta é só prazer. Você é vida, sexo, amor e paixão. Você é toda a razão que eu sinto em meu viver. Por isso vem comigo, vem numa legal, que eu te adoro, te venero com prazer e coisa e tal. Esse meu pobre coração, é demais a emoção que eu sinto por você. E nesse embalo, nesse passo, nesse abraço, eu te agarro, eu te amasso, tudo em volta é só prazer. Você é vida, sexo, amor e paixão. Você é toda a razão que eu sinto em meu viver. Por isso vem comigo, vem numa legal, eu te adoro.